trabalhou aquele problema, aquele trauma, e conseguiu libertar-se até do problema da homossexualidade, que ela não era verdadeiramente homossexual. Apesar que isso é um capítulo muito complexo. São inúmeras causas da homossexualidade e não é doença. Mediunidade não é pecado, não é doença, é uma questão de opção, é uma questão de evolução espiritual também, de prova, enfim. Assista o seminário em 4 CDs ou 3 DVDs de Divaldo Pereira Franco, Sexo e Obsessão, um dos melhores tratados sobre esse assunto que nós temos notícia. Nós podemos ver, então, portanto, afloramento de recordações de vidas anteriores, provocando a síndrome de pânico. Lembranças, né? Como nós tivemos lá no curso com Roger Wulger, um psicanalista não espírita que ensina a TRI, terapia regressiva integral. Um mineiro, por exemplo, aliás, uma pessoa, um jovem, que tinha medo de andar de elevador, se tivesse lotado. Tivesse vazio, ele não tinha medo algum, mas se tivesse muita gente, ele não entrava. Fizemos a regressão dele lá no treinamento, fazemos a prática, e ele, que não é uma técnica espírita, pessoal, viu? É uma técnica dos profissionais da área de saúde, eu só fiz porque à época eu estava cursando psicologia, e que não terminamos. Então, ele revelou na sua regressão que tinha sido um mineiro, trabalhava em minas de carvão, e que a mina onde ele trabalhava foi soterrada por um desabamento e desencarnou ao lado dos seus companheiros. Então, toda vez que ele se sentia imprensado por outras pessoas, recordava-se daquele trauma de uma existência anterior. Vamos ver também a questão da sexualidade. A outra palestra que estamos montando, depressão e sexualidade também. Temos uma palestra já chamada Conflitos Sexuais, mas essa outra vai abordar muito também, porque a questão da mediunidade pode estar também muito ligada à questão da sexualidade, porque é a mesma glândula responsável pelo gerenciamento das energias sexuais. A energia criativa que todos temos não é produzida somente pelas gônadas, não, pelo ovário da mulher e pelos testículos do homem, mas ela é gerenciada pela pineal. Então, talvez a mediunidade e a sexualidade tenham uma relação muito próxima. E vamos ver grandes médiuns canalizando a energia da sua sexualidade para o exercício da mediunidade com Jesus. Vamos ver Francisco de Assis tornando-se celibatário e desenvolvendo uma mediunidade fantástica. Ele sabia o que se passava na mente dos seus discípulos, previu o futuro, curava quase instantaneamente, dizem alguns autores espirituais, não temos como aferir, assim como Cristo, quantas curas, quantos milagres, entre aspas, graças a Francisco de Assis. Então nós temos medo por conta das perseguições do passado, muitas vezes, porque não conhecemos da importância de estudar o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, o maior tratado sobre mediunidade que existe na história da humanidade. Então vamos ver a questão também de nós lembrarmos de que os orientais falam da Kundalini, né, uma energia, uma força que vem dos chakras de baixo e que sobe pela coluna vertebral e vai até ao chakra coronário, manifestando podendo ser canalizada para estados de êxtase também, demonstrando uma possível relação entre mediunidade e sexualidade. A importância da gente também aterrar. Nós estamos aqui encarnados, nos diz Adhenauer Novaes. Há muitos espíritas preocupados em se angelizarem, esquecendo de antes de se tornarem humanos, de verem como serem humanos mesmo, né? Trabalharmos nossos excessos. O dinheiro que a gente gasta hoje com remédios, com ansiolíticos, com antidistônicos, com antidepressivos, podemos fazer o bem, ajudar uma instituição beneficente, uma casa espírita, tão necessitadas que são. Aqui em Brasília, nem tanto, pessoal, mas no resto do Brasil, com exceção do Paraná e alguns outros estados, as casas espíritas em estado de penúria, as federações quase sendo despejadas dos prédios onde residem. Na Federação do Ceará,